falam que o melhor raqueiro do Brasil sou eu. Essa linda! Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu. Eu não sou raqueiro estrela no meio do povo. Se meu dinheiro é muito e meu carro é novo, olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada, que revira a noite de mente virada e que não sente medo de se arriscar. Sou daquele tipo que carrega a loura, que pega a morena e pena que gasta o dinheiro sem pena. E tem raqueiro que quer gastar. Ei! Coisa linda, meu povo! Todas as cavalgadas do Brasil inteiro, povo que gosta de botar o cavalo pra marchar. Portal do Arrocha. Falam que o melhor raqueiro do Brasil sou eu digo que é. Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu. Eu não sou aquele estrela no meio do povo. Se meu dinheiro é muito e meu carro é novo, olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada, que revira a noite de mente virada e que não sente medo de se arriscar. Sou daquele Vaqueiro fraco da bexiga do bolo.